Sonoro sereno, serena garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passa um automóvel na porta da fábrica. Um radinho grita com voz metálica. Uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminho. Sonoro sereno, serena garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passa um automóvel na porta da fábrica. Um radinho grita com voz metálica. Uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol.